Uma nova vida com sobriedade, serenidade. Evite o primeiro gole. Um novo dia vai brilhar e novas chances vão chegar. Nas escolas de tempo integral, o futuro começa a mudar. Mais tempo na escola, mais oportunidades. O Piauí tá com muita moral, com saúde, bolsa e alegria. Escola de Tempo Integral Seduc. Mais tempo na escola, mais oportunidades na vida. Não perca tempo. Faça já sua matrícula pelo site seduc.pi.gov.br/matricula. Secretaria da Educação. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Hora certa, Zeni Móveis, agora em fronteiras, são 9 horas agora e 6 minutinhos, 9:06 na cidade, hora de horóscopo do dia aqui no programa. Bom dia inicialmente para você do signo de Áries. Ariano, a segunda-feira exige objetividade, direcionamento da sua energia para tarefas pendentes. Procure evitar agir por impulso, tá bom? Para você de Áries. Bom dia para você de Touro. Alô, Taurino, o dia favorece estabilidade, produtividade e questões financeiras. Bom dia para você de Gêmeos. Olha, geminiano, a comunicação flui, né? Mas o foco será essencial. Câncer, a sensibilidade permanece, mas com mais controle emocional. Bom dia para você de Leão. Leonino, responsabilidades ganham destaque. Virgem, produtividade em alta, o dia favorece organização, planejamentos, resolução de detalhes que estavam pendentes. A seguir tem Libra, tem Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. É hora de parabenizar os aniversariantes dizimistas de hoje em nome da paróquia de Fronteiras. É Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, parabenizando aqui os parabéns que vão para parabenizando Josinete Mendes Fialho Silva. Também parabéns para José Ailton de Oliveira, Maria Alane de Sá Bezerra. Parabenizando também Fabiano de Souza Gomes, Tayana Canuto Santiago, parabenizando também Maria Paula Souza Viana Lima, e felicidade a todos vocês, parabéns. É isso aí, minha cidade, minha gente querida, bom dia, tudo de bom, felicidades mil para vocês, tá bom? Eita, coisa boa! Olha aí, Fronteiras tem hortifruti guatuense, tem qualidade, tem bom preço no hortifruti, tem bom atendimento. O hortifruti recebe frutas, verduras e legumes toda terça e sexta-feira. Lá no hortifruti também, que você dispõe da parte de mercadinho, com produtos de qualidade para abastecer sua despensa, né? O hortifruti guatuense fica localizado... Localizado na Avenida José Aquiles de Souza, ali no centro de Fronteiras, vizinho ao Mercantil Oliveira. Hortifruti guatuense, qualidade que dá gosto. Organização do meu amigo popular galego. Ei, galego, velho, gente boa. Bom dia, meu amigo galego. Bom dia, Marina, Manuel, Pedro, Guilherme, a nega esposa do galego. Essa turma boa do Hortifruti, muito bom dia. Patrício Bike Peças. Na Patrício Bike Peças tem peças, tem acessórios, pneus, câmaras de ar para sua bike, tudo que a sua bike precisa, você dispõe lá, você encontra lá na Patrício Bike Peças. A mecânica é dele, você sabe, né? O doutor das bicicletas, o Abel, é Patrício, o homem é fera, tá? É Patrício, o Bike Peças, fica ali na Avenida José, na Avenida 7 de Setembro, eita, Avenida 7 de Setembro, vizinho, a farmácia, bom preço, Patrício, Bike Peças. Alô, meu amigo Abel, bom dia. Bom dia para o meu amigo Abel, curtindo o programa, com certeza. Ali ele tem o radinho ligado lá direto, permanentemente ali. Ele é o cara, ele é o cara. Deixa eu passar para vocês como é que está a... Como é que está o tempo agora em nossa cidade Fronteiras. A temperatura agora é de 28 graus, a probabilidade de chuva 10%, umidade relativa do ar despencou um pouco, 53%, o que é bom para a nossa saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é 60%, e o vento 18 km por hora. A participação do ouvinte no programa. Bom dia, Tony. Manda um alô aqui para Marinha e também Rafael. Estamos aqui na sintonia da 87.9. Oferece aí qualquer música com Roberto Carlos. Bom dia, Marinha. O amigo Rafa, amiga Marinha, amigo Rafael, né, sua mamãe. Bom dia, curtindo o programa. Tá bom? Alôzão aí para Marinha. Também Fábio Gabriel, estamos na sintonia do programa. Obrigado, tá bom? É bom saber disso. Muito obrigado mesmo, de coração, tá bom? Rafael, Marinha, Gabriel, tá bom, Marinha, Rafael, Gabriel. Bom dia, bom dia. Vou já tocar para vocês, Roberto Carlos. E tem mais participações do programa? Tem sim. Então vamos ouvir aqui quem está participando mais ainda comigo aqui na sintonia, na conexão aqui da Fronteiras FM com o programa Estação 87. Deixa eu trazer mais participações aqui no programa. Olha, gente, o nosso zap 89 99 39 89 14. Participe, tá bom? Grava o áudio e manda pra mim. Alô, bom dia. Alô, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Tony. E a Paula, passa um louvor de Daniel e Samuel, qualquer um aí. Certo. A Apolônia pedindo Daniel e Samuel, como sempre, né? Ela curte muito os louvores do Daniel e do Samuel. Dentro de instante você vai curtir, tá bom? A Apolônia vai ouvir aí o Daniel e o Samuel aqui no programa. Momento de louvor no programa daqui a pouquinho, tá bom? Muito bem, vamos nessa, minha cidade. Muito bem, o Rafael, a Marinha, também o Gabriel, que pediram Roberto Carlos e vão curtir agora. E eu mando para vocês, Amada Amante. Amor demais antigo.

Administração Construindo o Novo Tempo, prefeito Eudes Ribeiro. Mulher, que bicho grande é esse, mulher do céu? Mulher, aqui é um pepino. E olha, mulher, esse abacaxi, coentro, cebola, oscorra linda. Mulher, tu comprou isso aonde? Aqui em Fronteiras. Aqui? Aonde? Agora deixa com eu, com o Matiaguinho. Ah, pois fale, seu Zé. Chegou Hortifruti Guatuense, o estourado de Campos Sales, agora também em Fronteiras. E já chegou fazendo o maior sucesso nas comadres. É o verdurão mais estourado do Brasil. Hortifruti Guatuense. Lá tem tudo, comadre. Da macaúba ao zaro de coco. Eita. Do abacaxi ao pinguim. Do pepino ao agrião. Do quiabo à cibola. Do mamão ao ai. Ai, comadre, pensou em fruta e verdura? Não, agora tem Fronteiras. Hortifruti Guatuense. O verdurão mais estourado do Brasil. Preço lá embaixo. Atendimento de primeira qualidade. Entrega ligeirinha, comadre. Graças a Deus que chegou, comadre. Hortifruti Guatuense. O verdurão estourado. E atenção, comadre. Toda terça e sexta chega a novidade. As carradas. Direto lá do Vale do São Francisco. É fruta e verdura fresquinha, fresquinha e baratinha, baratinha. Hortifruti Guatuense, na Avenida José Aquiles de Souza, 871, em frente à panificadora Bom Sabor. Hortifruti Guatuense, o verdurão estourado do Brasil. Agora também, aqui em Fronteiras. Direção é dele, nosso amigo Francisco. Arrocha, Chiquinho. Chegou o novo ponto de bebidas da cidade, Galpão Distribuidora de Bebidas. Todas as marcas de cervejas quentes ou geladas, uísques variados, as melhores cachaças do país, vinhos, refrigerantes, água mineral e energizantes e carvão para acender seu churrasco. Os melhores preços da praça, Galpão Distribuidora de Bebidas, está localizado na Avenida 7 de Setembro, em frente à Torre da Bandeira de Fronteiras, com entrega em domicílio. Organização Arrigo. Fone Zap 89 9 81 37 99 59. Eu não imagino como seja o mundo sem você por perto. Eu não posso seguir. Atenção, atenção, o Empório Vieirão começa o ano do jeito que todo mundo gosta, economizando de verdade. Empório Vieirão. Vem aí, o dia é o primeiro do ano, nesta segunda-feira, dia 12 de janeiro. É economia em todos os setores da loja: açougue, hortifruti, limpeza, perfumaria, atacado e muito mais. São ofertas especiais, preços imbatíveis e aquele atendimento cheio de carinho que você já conhece. Dia é nesta segunda, dia 12 de janeiro. Não fique de fora, chame a família, os amigos e venha garantir suas compras com economia de verdade. Dia é do Empório Vieirão. Segunda, dia 12 de janeiro, o primeiro do ano, pra começar economizando do jeito certo. Empório Vieirão, preço baixo todo dia e no dia é melhor ainda. Deixe a sua casa mais bela, mais aconchegante, com os lindos móveis e eletros da Gabriela Imóveis. Isso mesmo, na Gabriela Imóveis você compra móveis e eletros com as melhores facilidades, os melhores planos de pagamento. Na Gabriela Imóveis você dispõe também dos serviços do Bradesco Expresso, abertura de contas, empréstimos, saques e depósitos, sem burocracia. Nosso endereço, Avenida Landry Salles, Centro, Fronteiras, Piauí, em frente à Praça Getúlio Vargas. Lojas Gabriele Móveis. Hora certa, Zeni, agora na cidade, 9h38, são 9 horas 38 minutos em Fronteiras, Piauí, Brasil. Vamos com as últimas previsões astrológicas aqui no programa. Agora tem Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. As últimas previsões astrológicas no Estação 87. Oh, E agora tem previsões para você de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes. Bom dia, bom dia. Deixa eu parabenizar aqui, parabenizando. Bom dia para você agora de Libra. O que os astros indicam para Libra? Olha, Libra, os astros indicando hoje questões, sabe? As questões de merecimento entrarão em foco agora, mostrando que o alinhamento entre desejo e responsabilidade se fortalece, fortalece suas bases. Bom dia, Escorpião. E para você do signo de Escorpião, os astros indicando para hoje, um impulso de afirmação ficará mais intenso e vai evidenciar a importância de agir com mais intenção do que com reatividade. Bom dia agora para você, agora signo de Sagitário. Sagitariano, para você de Sagitário, processos, sabe, processos de introspecção vão ganhar importância agora. E indicando assim, indicando onde concluir ciclos para conquistar os avanços. E bom dia para você de Capricórnio. Capricórnio, um convite à inovação vai se apresentar nas redes e também parcerias, né? E indicando assim que pequenas mudanças de rota podem destravar, vai destravar então os seus caminhos. Bom dia para você de Aquário. Aquariano, os astros indicam para hoje a consolidação das suas metas, vai pedir decisões maduras e também foco no que é essencial para a sua vida agora. Bom dia para você do signo de Peixes. Olha, Pisciano, uma correção de rota em projetos de longo prazo entrará em destaque, né? Mostrando aí que crescer também exige renúncias conscientes. Honesto então com o nosso programa que está no ar. Bom dia, bom dia. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Parabenizando aniversariantes dezimistas de hoje, em nome da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Parabenizando você, completa mais um ano de vida hoje. Parabéns para Josinete Mendes Fialho Silva, José Ailton de Oliveira, Maria Alane de Sá Bezerra, Fabiano de Souza Gomes, Tainá Canuto Santiago. Parabéns também para Maria Paula Souza Viana Lima. Humana Farma. Na Humana Farma você dispõe de uma linha completa de medicamentos pelos melhores preços, bom atendimento, do bom atendimento lá da Humana Farma, atendendo você com muito carinho, com muito amor. Medicamentos com os melhores preços você encontra na Humana Farma. Tem também uma linha completa de perfumaria, funcionamento das 7 da manhã às 9 da noite. A Humana Farma fica localizada na Avenida José Aquiles de Souza, centro, no coração da minha cidade, vizinha ao Mercantil Oliveira. Entregamos o medicamento em sua residência. É só chamar no zap, pega aí o zap, pega o telefone, vai gastando os dedinhos, ligando, pedindo seu medicamento na Humana Farma, 89 99925 3115. Humana Farma, Fronteiras Piauí, organização Genilda e Renilda. Humana Farma. Onde você... The heat is on the street.

fácil pra mim, pra ficar coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho. Todo mundo tá dizendo que é a melhor opção. Vem pra Super Central Frias, que é sem comparação. Preço justo e qualidade, você só encontra aqui. Super Central Frias, venha logo conferir. Vem pra Super Central Frias, vem pra Super Central Frias, que é a melhor opção, não tem comparação. Vem pra Super Central Frias, vem pra Super Central Frias, que é a melhor pra você, vai te surpreender. Super Central Frias, onde a família faz a economia. Vem nos visitar na Avenida 7 de Setembro, número 610, no centro de Fronteiras, Piauí. Para mais informações, ligue para 899-9472-6483. Esperamos por você. Oi, gente! Alô, Fronteiras! Alô, você! Tá precisando de mármores? Ei, granitos! Então venha falar com a J. Souza. J. Souza Mármores e Granitos. Especialista em escadas, mesas, pias de cozinha, lavatórios para banheiros, soleiras, túmulos, colunas, revestimentos em geral. Ei, estamos localizados na Rua Abílio Alves, 493 é o número. No bairro Central, tô aguardando por você. E os telefones? 899-9939-8811. Repita! 899-9939-8811. Eu disse, J. Souza Mármores e Granitos. Atenção, atenção, o Empório Vieirão começa o ano do jeito que todo mundo gosta, economizando de verdade. Empório Vieirão. Vem aí, o dia é o primeiro do ano, nesta segunda-feira, dia 12 de janeiro. É economia em todos os setores da loja: açougue, hortifruti, limpeza, perfumaria, atacado e muito mais. São ofertas especiais, preços imbatíveis e aquele atendimento cheio de carinho que você já conhece. Dia é nesta segunda, dia 12 de janeiro. Não fique de fora, chame a família, os amigos e venha garantir suas compras com economia de verdade. Dia é do Empório Vieirão. Segunda, dia 12 de janeiro, o primeiro do ano. Pra começar economizando do jeito certo. Empório Vieirão, preço baixo todo dia e no dia é melhor ainda. Atenção, o médico Dr. Aldo Bem está atendendo em Fronteiras todas as quintas-feiras, a partir das 7h30 da manhã, com ultrassonografia avançada no Laboratório Valdemar Santos, Avenida Manuel Valério, Centro, Fronteiras, Piauí, próximo ao posto de saúde do centro. Por trás de um bom diagnóstico, existe uma imagem feita com precisão e cuidado. Cuidado e precisão diagnóstica, Dr. Aldo Bem, agendamento de ultrassonografia com o Elkiane, pessoalmente no laboratório ou através do fone zap 99763970. Atenção, atenção! Clientes do Super Central Frios, chegou o dia mais saudável e econômico da semana. É a Quinta Verde, a quinta das ofertas no nosso hortifruti. Aqui, no Super Central Frios, você encontra frutas, legumes e verduras fresquinhos, direto da horta para a sua mesa. Alface verdinha, tomate do ponto, banana docinha e muito mais. Tudo com a qualidade que você conhece e os preços que você ama. Corra agora para aproveitar as melhores ofertas da Quinta Verde e garantir produtos fresquinhos para a sua família. Super Central Frios, onde a sua família faz economia. Sou o que sou por esse amor, por te querer. amar. Sou vazio sem você. A gente matando saudades aí, Batista Lima, Volta Se Ainda Me Ama. Agora nas cidades, N Imóveis, hora certa, 10:03. Esse amor, por te querer te amar, sou vazio sem você. Atenção, fronteiras, alô cidade, alô fronteiras e região. Caminhão do Alumínio do Adriano, sábado, dia 17 de janeiro, na Praça Getúlio Vargas. É hora de comprar barato. Atenção, fronteiras e região. Caminhão do Alumínio do Adriano, sábado, dia 17 de janeiro, na Praça Getúlio Vargas. Tudo em plásticos, louças, alumínios, utensílios para o lar, ferramentas e muito mais. É sábado, na Praça Getúlio Vargas, Caminhão do Alumínio do Adriano. Chegue cedo e aproveite. E na hora de comprar o material escolar do seu filho ou da sua filha, procure em Campos Sales, no Ceará. Procure Shopping do Lar. Campos Sales, Ceará.

isso aí, Cidade, muito bom dia, obrigado pelo carinho aí, obrigado pela audiência, sintonia, companhia, muito obrigado mesmo de coração. Você está na melhor, Fronteiras FM. Mais uma vez eu parabenizo aqui os aniversariantes e missas de hoje, em nome da querida paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Parabéns para Josinete Mendes Fialho da Silva, José Ailton de Oliveira, Maria Alane de Sabizerra, Fabiano de Souza Gomes, também parabéns para Tainá Canuto Santiago, Maria Paula Souza Viana, Lima, felicidades. E é hora, deixa eu lembrar aqui o seguinte, atenção Fronteiras e região, neste sábado, Caminhão do Alumínio do Adriano vai estar em Fronteira, sábado, dia 17 de janeiro, na Praça Getúlio Vargas. Você vai comprar tudo em plásticos, louças, alumínios, utensílios para o lar e muito mais. Sábado, sabadão, dia 17 de janeiro, Praça Getúlio Vargas, Caminhão do Alumínio do Adriano. E na hora de comprar o material escolar do seu filho ou da sua filha, procure em Campos Sales, você encontra os melhores preços no Shopping do Lá, Campos Sales, Ceará. É hora de notícia no programa, vamos acompanhar a notícia aqui no Estação 87, trazendo notícia, logo mais ao meio-dia tem o Jornal Fronteiras em Notícia, à noite das 19 às 20 horas, direto de Brasília, Distrito Federal, tem a voz do Brasil, mas a notícia agora aqui no Estação 87, nós vamos acompanhar, a Equatorial faz um alerta sobre os cuidados durante as chuvas. Com o início do período chuvoso, a atenção precisa ser redobrada quando o assunto é segurança com a rede elétrica. Chuvas intensas, ventos fortes e descargas atmosféricas aumentam riscos de acidentes, tanto nas áreas urbanas quanto rurais. E a Equatorial vem fazendo um alerta sobre esses riscos. Teve início ao período chuvoso aqui na região de Picos, é claro que em algumas cidades as chuvas ainda são mal distribuídas, mas já é importante ficar atento principalmente aos riscos na rede elétrica. E para conversar com a gente e trazer mais detalhes sobre esses cuidados, nós vamos falar com o Tiago Maciel, ele que é executivo da Equatorial Piauí. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente por que as pessoas devem ter uma atenção redobrada nesse período. Ok, em primeiro lugar, caso alguma pessoa na rua encontrar algum cabo partido nesse período de chuvas ou em qualquer período do ano, é importante tomar distância daquele local e evitar aproximação, porque a gente não sabe que tipo de cabo é, se é cabo de energia elétrica, se é cabo de telecomunicações e se está energizado ou não. Então é importante, em primeiro lugar, em situações na rua, encontrar nesse período chuvoso um cabo no chão, o importante é se afastar e tomar iniciativas de avisar a Equatorial. Normalmente, como esse período chuvoso, não só pelas chuvas, mas também pelos ventos que aumentam as suas velocidades nessa época, a rede acaba sendo maior, tem mais efeito sobre esses fenômenos naturais e aí o aumento acontece. Em torno de 20% das ocorrências que acontecem nesse período chuvoso são devido a esses problemas de chuva ou árvores devido às ventanias na nossa rede elétrica. Durante esse período chuvoso, de ventania, de raios, é importante evitar serviços no teto das casas, das residências, com relação a antenas, com relação ao telhado mesmo, evitar também trabalhar com ferramentas metálicas próximo à rede elétrica. Então é importante evitar esse tipo de atividade, principalmente nesse período chuvoso. Normalmente as chuvas aqui no Piauí, elas, antes de começarem, as ventanias começam primeiro. Então, a chuva ainda não está acontecendo e a população continua a trabalhar mesmo com a ventania forte. Isso é preocupante e é um alerta para a população que evite fazer essas atividades próximo à rede elétrica. A questão também das árvores, né? As pessoas às vezes veem aquelas árvores caídas sobre a rede elétrica, não sabem se já está desligado ou não, é importante ficar atento. Sim. Como a gente não sabe se aquela árvore está sobre a nossa rede elétrica ou a rede das telecomunicações, é importante evitar a aproximação de árvores também, não só de cabos caídos no chão, como também dessas árvores que estão já sobre a nossa rede. Normalmente as pessoas costumam utilizar o celular com o carregador. Então, assim, esse período de chuva, de raios e tempestades, o risco mais do que triplica. Então, é importante evitar usar celular carregando. Se tiver tendo raios na região, é importante desligar os aparelhos. E se por acaso chegar numa situação de alagamento, que a água entre na casa, se a água estiver já próxima daquelas tomadas que são mais baixas, é importante desligar o disjuntor da sua residência. Caso haja algum risco ou algum acidente, como as pessoas podem proceder a partir daí? Tá, caso a população perceba alguma situação dessa de cabo ao solo ou árvore sobre a rede, é importante, se possível, isolar a área, não se aproximar e ligar para o número da Equatorial ou para o Corpo de Bombeiros. Nosso número é o 0800-086-0800 ou o próprio número 193 do Corpo de Bombeiros, que eles também acionam a gente. O número de vocês é 24 horas? Isso, 24 horas, em qualquer momento você pode ligar e avisar para a gente qualquer situação diferente que vocês encontrem na rua ou até próximo às suas casas. Muito obrigada, desejo um ótimo trabalho para o senhor. Olha, então é isso, fica aí as recomendações e orientações, principalmente nesse período de chuva que está começando aqui na nossa região. Eu volto com você aí no estúdio. Mais notícia dentro de instantes aqui no Estação 87, como também logo mais ao meio-dia, Jornal Fronteiras em Notícia, e à noite na Voz do Brasil, das 19 às 20 horas. Muito bem, para curtir, para recurtir, matar saudades, Lágrimas de Chuva, Que de Abelha. Eu perco os homens, choro, sei que quase desespero.